660 kHz. A voz da fronteira. Mais ouvida. Em Rosário do Sul, 15 graus. Rádio Marajá AM, 660 kHz. Esta é a rádio que todo mundo ouve. Mais ouvida. Pense em mim, meu amor. Fala dela. Sei que a gente briga, mas só gosto dela. Derrama cerveja, oh coisa boa. Continue na sintonia. Mais músicas. 20 horas 24 minutos. Longe de casa há mais de uma semana. Milhas e milhas distante do meu amor. Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye-bye para a cidadania. O voto em trânsito garante o seu direito de votar. Se você vai viajar pelo Brasil, procure o cartório eleitoral mais próximo até 18 de agosto, informe onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver. Estou a dois passos do paraíso. Não sei por que que eu fui dizer bye bye. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Vereador Joel de Freitas Paulo convida. Ouça aqui na Marajá, às sextas-feiras, das 21 às 24 horas, Cantos da Fronteira. Na melhor estação do ano, a melhor estação de rádio. Rádio Marajá AM, 660 kHz, a voz da fronteira. A mais ouvida. Em Rosário do Sul, 14 graus. Continue na sintonia. Mais músicas. Hora certa. 20 horas 37 minutos. Mesárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Comércio e Representações Paraíso, na Bento Martins, 2516, telefone 3231-1680, convida. Ouça aqui na Marajá, às sextas-feiras, das 21 às 24 horas, Cantos da Fronteira. Para ajudar os jovens na escolha da carreira profissional, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Soutec, um aplicativo com um teste de interesses que indica qual é o seu perfil profissional. Recomenda cursos técnicos que combinam com você e mostra as instituições que oferecem cada opção. Baixe o app e faça o teste. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil. IFC, o melhor do rádio pra você. Grupo IFC, o melhor do rádio pra você. Rede Fronteira de Comunicação. Rede Fronteira de Comunicação. A união do sul pelo rádio. Abra teu coração e sinta esta magia no ar. Esta magia no ar. RFC. A mais ouvida. Em Rosário do Sul, 14 graus. Alemão do Forró. Pra tocar o seu coração. Continue a sintonia. Mais músicas. 20 horas 43 minutos. Você sabia que o câncer de pele é o tipo mais comum no Brasil?